Tia Lima, descida está autorizada para 4.000. 4.000 ajustado no 019. Zulu de Alfa, confirma equipamento. Presente, ó. Curva à esquerda aqui, vamos terminar na hora 7. Controle, Zulu de Alfa, Romeu Vitor, 7 Alfa, do Zulu. Romeu Vitor, 7 Alfa, sente. Confirma aeronave, solução esquerda. É o Wing Tank Uniforme, tio. Vai fazer aqui também, curva à esquerda, vai descer na base, na direita, da hora 7. O Skank Uniforme prossegue para interceptar da 1-0, mais à frente, é, completa com a torre para curvar para interceptar 1-7, o Skank Uniforme. Desce para 2.000, 2.000 já está livre de tráfego, o Skank Uniforme, reporte estabilizado. 2.000, o Azul 4116, agora curva à direita na proa 070 para localizador 4116. Direita 070, localizador da gente, cadê o nome, né? Descida para 1-6. Confirma? Desce para 2.000. 2.000, pastor, qual o número? O Quilo Serra Lima está autorizado, descida para 3.000, 3.000 pés. 3.000, Quilo Serra Lima. Gol 1394, controle. Qual seria a razão? O limite ao localizador. 040, limitado pelo lote. O plano. Decola da pista 1-7 com curva direita, saída é Arbor Elefa. Controle e opera em 199 decimal 35, aciona 0273, cotejo. Aproximação, autorizado pouso, capiteiro 1-0, vento no 30 graus, 9-9. Atenção, prosseguir a partida 300, a base do direito é 1-7. Tem condições de fazer uma base curta para sinal da 1-7, já estou com o segundo tráfego que vai interceptar a sinal de 5 milhas da 1-7. Estamos aqui já na, entrando na base já. Então pronto, está autorizado o sinal da 1-7 então, e estamos com as duas. Zulu 336, decolou Zulu 6, chame controle em 1935, bom voo. 1935, obrigado. Mascarilha 2362, Triplo 3. Voo no Triplo 3, contato radar sobe ao nível 360, Tadael. Tadael 360, Triplo 3. 4-1-6, descer a 2.000, autorizado final, LS X-Ray, o azul 4-1-6. Quilo Serra Lima, vai atingir 3.000. Desce para 2.000, quilo Serra Lima. 2.000. Yankee e Uniforme, pouso autorizado, cabeceira 1-7, vento 1-2-0 graus, 9-9. Uniforme. É parte 5 após o pouso? Que mantinha, senhor? Certo. Não. 3093, mantenha a posição. Uniforme? 120, 120 graus com 9-9. Obrigado. Sente que você é a Lima, o azul 4-1-6, torre 118-95. 18-95, boa. 95, bom voo. Parte Wind Alpha, quando o ponto 2 espera, ponto espera a torre 1295, 13044, obrigado, ponto bem. Afirmativo, Charlie Alpha Tango. Está autorizado, Salvador, grupo de Zulu, a 500 pés. Decola da 17 com proa norte. O controle opera em 199.35. Aciona no transponder 0145, coteja. 00, Arbor. 200, no Arbor, Elefa 2260. 262. Copiado, o correto, o POB? Sim, estacionamento táxi decolagem, chame 1895 com a torre. Mike Serra Golf, Morro de São Paulo, autorizado, 1.000 pés, decolada 1.7, com curva à direita, corredor a sé, controle opera em 1.9935, aciona 0.1.33, cotejo. Correto, o POB? 01, sim, estacionamento táxi decolagem no pátio 5, SAMI 1.8.95, a torre. Mantenha aproximação, informarei. Eixo livre, Quilotão Romeu. Gente, Romeu. Sabe já com tráfego na final ou da 10, Quilotão Romeu? Afirmativo. Quinta. Com certeza, após o tráfego na curtíssima, ali mantém só 3193. O Kilo Serra Lima passando o externo, o baixado travado. Solicita a modificação para o 17. Está autorizado a modificação para o 17. Reporte no final da 17, Kilo Serra Lima. Kilo Tango Romeu, pouso autorizado, cabeceira 97, vento 90 graus, 9 graus. Livre, pouso 97, Kilo Tango Romeu. Direto, Elefa 2262, obrigado. Cabeceira aumenta, sempre em destaque. Mike Fox Sierra, autorizado, táxi até papá, chama na papá. Corrigindo, Mike Fox Trot Sierra, aguarde mais alguns instantes, que eu tô com mais com os dois tráficos que estão voltando no momento, vão pro Patinho. Aguarde mais alguns instantes, também. Azul 4196, solo 20, direito no 219. Direito 219, obrigado, pessoal. Solo Azul 4196, muito boa tarde, 205. 4196, boa tarde, Alfa, reportando da Juliette. Alfa, reportando da Juliette, 4196. Positivo. Tenta. Ali Serra Lima final da 17, baixa travada. Aguardando apenas a pista livre, Serra Lima. Quilo Serra Lima, 1.10 graus, com 10 nós ao vento, pouso autorizado para pista 17. Gente, livre pouso Serra Lima. Charlie Alfa Tango, senhor decolar na vertical e ir direto pro anosto autorizado. Vento 110 graus, 10 nós. Afirmativo. 3193, decola 23, chave controle 1935, do voo. 1935, obrigado, bom trabalho, 3193. Chame controle em 1935, bom voo. 1935, graças, até o regresso. Quilo Sierra Lima, solo 23, liberando a direita, 45, boa tarde. Mike Serra Golf será o número 2, ok? O Mike Foxtrot Serra vai ficar atento ao Quilo Sierra Lima ingressando no pátio nesse momento. Após o mesmo, pode prosseguir até a papá. AN 3144, livre decolagem, cabeceira 10, vento 120 graus, 10 nós. Pé, radial 320. Controle, curto a transmissão do Céu Fatal aqui. Confirma destino, Ilha dos Prados, Cabaceiras do Paraguaçu. Agora é Cabaceiras do Paraguaçu. O estimado é aos 1-8, confirme? 1-8-0-0. 1-8-0-0, ciente, reporta livrando a zona de controle. Se livrar a zona, eu chamo. Grato. Aí é bom. Mike Serra, Golfo autorizado, ingresso e decolagem, cabeceira 17, vento 120 graus, 99. PAN 3144, decola 25, chame agora o controle em 1935, bom voo. 1935, obrigado, bom domingo. Mike Fox, Mike Serra, aguardando apenas mais alguns instantes para o ingresso. Quatro, contato radar, salve ao 370, sei da mão. 370, mão. Controle 1935, bom voo. 1935, grato e boa tarde. Mike Fox, certo? Eu fiz uma coordenação aqui pro controle. Então, após a decolagem, deverá manter pro até 2000 e após já vai pro, direto na pro de Boiteba. Charlie Alfa Tango. O Trip 5489 subindo a 1-80, chama o centro frequência 1288, secundário 267. Subindo até 1-80, chama o centro 1288. O patrulheiro 2262, centro Recife 1288, secundário 260. 2260, prático boa. 44 controle. Você escuta, prossiga. Está restrito a subida ao nível de voo 330 da presente direto a Buco. Da presente a Buco, muito grato, e restrito 330. Da 3144. Copiado, taxi via Pátio Índio e Alfa, ponto espera uma torre 1895, ajustado no 011, no bom voo. Pátio Índio Alfa, torre 118, decimal 95, no 011, Oceaner 6315. Oceaner 6142, chamou para copiar Recife. Afirmo. Autorizado Recife, nível 350, via Peruísque 58, decolado a pista 10 com curva esquerda, pouca transição a Aru é a saída. Controle e opera em 199 decimal 35, aciona 5522, cotejo. Hoje, autorizado 350 para Recife, pista 10, curva esquerda, Puca, Aracaju, aerovia Peruísque 58, controle de saída 1935, transponder 5522. Confirme só o transponder, por favor. O transponder 5522 e o controle 18, confirmando 1935. 1935. Ok, confirmou 642. Quando pronto, chama em posicionamento no 07. Afirmativo, chamarei. Obrigado. São Salvador, muito boa tarde. Oxalé 62, e nós temos sente da Mike, autorização 320, Galeão. 6213. Para o Galeão, nós temos aprovado o nível 360 via UPZULU 10. Decolada 10, a curva é à direita, saída da Euleda Bridge. Controle e opera em 11935, aciona 5524. Cotejo. Obrigado. Com curva à direita, UPZULU 10, da Euleda Bridge. Controle 11935, transponder 5524, chana 62, 16. Correto, quando pronto, chama em posicionamento no 05. Chamará no 05, chana 62, 16. Chamando o controle. Aciona 0125, 0125, 1500 pés, após Paripe, após Paripe rotatória. O TAM 3144, centro restrição 2545, secundário 12685, bom voo. 1245, alterna, 12685, centro restrição 44, valeu, bom domingo, boa Páscoa. Charlie Alfa Tango, controle. Presente, livre a frequência para a coordenação com pouso. A linha de decola está descendo no zero, vento no 30 graus, 99. Gente, Papo Uniforme Índia Delta November, 3.500 pés, em condições visuais, prosseguindo via litoral, reporta outra vez Vera Cruz. Rodrigo 5487, a sua identificação com energia descida, desce ao nível de voo 050, chegada a mancha. 050, chegada a mancha. Mais descida, descida fora. Positivo, então voa Duna direto, primeiro para aproximação, 5487. Já está em Franco, 547. Positivo, Max Terra Golf livre, bom voo. Tango Oscar, rotatória. Bom dia, 6315, contato radar sobre nível 360, saída árvore. Saída árvore, nível 360, hoje, né? 6315, poderia confirmar sem restrições? 6315 sem restrição. Sem restrições, né? 6315, graças. 62-13 na posição 5 para o pushback acionamento. Puxa 62-13, autorizado acionamento, QNH 1011, chama para o táxi. Com ajuste 1011, livre pushback acionamento, chama para o táxi, pista 10, chané 6213. Tráfego aqui no radar está a 12 horas do show, a 30 milhas, mantendo 3.500, é um ultraleve avançado. Autorizado o acionamento, chama para o táxi, o altímetro 1011. Gol, pé da 1, Ocean 6142. 6142, chamada para o táxi. Se a Fox tem um tráfego adicional também, na sua posição de 10 horas. 10 horas a 7 milhas, no meu. Um no meu pé está morto. Gente, Alfa Charlie Mike, essa identificação desce ao nível 070 na Pro de Tóquio. Salvador, boa tarde, Bono 648, procente da Mike 718, São José. Bono 648, contato radar, assistente identificação, desce ao nível 060, pro editar está presente. 060, na 3 de Castro, Bono 643. Controle, assistente 6305, direto de Udo. Aguarde coordenação, 6305. Aguarde, 6305.